Espírito Santo, que roga, que te ama, que te adora e sente saudade e te quer bem. Este dia, então eu canto a melodia. Estou no porto da salvação. Te quero!